Hoje a gente mergulha numa questão importante de Unaí. É uma proposta, sabe, bem concreta para lidar com os animais de rua na cidade. Isso, e a fonte é um projeto bem detalhado, né? Projeto Proteja Unaí, que está nessa luta há 13 anos. Exato. O documento descreve uma situação que, olha, parece se arrastar há tempos. Uma falta de política pública clara, sabe? Eu queria ponta. Isso gera sofrimento para os animais, claro, superpopulação. E até impacta a imagem da cidade, né? O texto menciona isso. Então, vamos lá. Vamos entender o que ele propõe de fato. Quais são as ações centrais? Basicamente, são duas frentes. A primeira é um programa de castração. Contínuo, sabe, para cães e gatos de rua. Castração contínua, o foco é controlar a população, imagino. Exatamente. É o controle populacional mesmo, de um jeito ético, claro. E com foco maior nas fêmeas, que, bom, são chave na reprodução. A ideia é que castrar é o mais eficaz, pensando em médio e longo prazo, para reduzir o número de animais soltos. Entendi. E como isso funcionaria na prática? Com os animais que já vivem na rua, o projeto detalha? Detalhe assim: prevê a captura, a cirurgia gratuita, né? E aí tem um período de recuperação antes de devolver o animal para o lugar dele ou, se der, encaminhar para adoção. Ah, interessante. E a segunda ação? Você falou que eram duas. A segunda é criar um serviço municipal de primeiros socorros para os animais abandonados. Tipo um atendimento de emergência mesmo. Para animais feridos, doentes. Isso. Para aqueles encontrados na rua precisando de ajuda urgente. Isso cobriria uma lacuna que o texto disse é enorme hoje. Porque, segundo o documento, esse socorro depende muito dos protetores independentes. Que muitas vezes não tem apoio, né? Exato. O texto fala que eles atuam sem apoio financeiro ou logístico da prefeitura. Então, esse serviço viria para suprir isso, evitar que os animais sofram ou morram à míngua. Entendi. Então, controlar a população com a castração e dar um socorro imediato para os que precisam. Mas olha, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou da proposta é a questão da viabilidade. O Roberto argumenta que dá para fazer sem gastar rios de dinheiro novo. É isso? Exatamente. Esse é um ponto crucial no documento. Ele defende que a infraestrutura básica, ela já existe lá. Como assim? Que infraestrutura? Ele menciona, por exemplo, um castramóvel. Diz que está funcional, equipado e que tem equipe veterinária disponível na prefeitura. Um castramóvel já é um recurso importante. Sem dúvida. E aponta também para estruturas físicas, sabe? Tipo baias no Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, e também na casa de acolhimento que existe lá. E essas baias serviriam para quê? Para o pós-operatório. Isso. Poderiam ser adaptadas para o pós-operatório das castrações, que precisa de uns dias, né? E também para o atendimento inicial desses animais resgatados pela emergência. Ah, então a lógica que ele apresenta é: os recursos estão lá, veículo, espaço, pessoal, só falta organizar e, bom, decidir usar para isso. Precisamente. É essa linha. A proposta até detalha uma logística que parece assim, bem factível. Recuperação pós-castração, uns 10 dias. O primeiro atendimento de emergência feito pelos veterinários que já são da prefeitura. Ou seja, não precisaria contratar mais gente de imediato, para começar. A princípio, não, para essas ações iniciais. A mensagem que fica, né, é quase explícita. Se é viável com o que já se tem, por que não foi feito antes? Considerando a urgência que ele descreve. É uma pergunta forte. E quais seriam os resultados esperados, segundo o Roberto, se a prefeitura abraçasse essas ideias? Bom, ele conecta isso a vários impactos positivos. O mais óbvio, claro, é diminuir aos poucos a população de animais na rua. Certo. Mas vai além. Ele projeta menos acidentes, tipo atropelamento, sabe? E também redução na transmissão de zoonoses. Aquelas doenças que passam dos animais para a gente. Exatamente. E tem um ponto interessante sobre a imagem da gestão pública. Seria uma ação concreta de bem-estar animal, algo que o texto diz que nunca aconteceu em 81 anos de Unaí. Nossa, seria um marco, então. É o que ele argumenta. E, por fim, um ponto que ele ressalta é fortalecer a parceria entre o poder público e os protetores que já estão na linha de frente, né? Otimizar os esforços de todo mundo. Faz todo sentido. É uma visão mais ampla do que só tirar o animal da rua. Sim, o documento coloca isso não só como uma solução técnica, mas usa até a expressão marco civilizatório para o município. Algo ligado à compaixão, à responsabilidade social, reforça muito essa tecla. Não é falta de dinheiro, é falta de prioridade e gestão do que já existe. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, a proposta do Roberto parte de um problema que ele vê como crônico e negligenciado em Unaí. Apresenta duas ações práticas, castração e primeiros socorros, e o grande argumento é: dá para fazer com a estrutura e o pessoal que já existem. Exato. E os benefícios seriam múltiplos: menos animais sofrendo, menos riscos para a saúde pública e até uma imagem melhor para a cidade. Perfeito. E essa análise toda nos deixa com a pulga atrás da orelha, né? Já que a proposta bate tanto na tecla da viabilidade com recursos existentes e na necessidade de vontade política. Fica a reflexão, pensando lá na frente, sabe? Como que a participação da comunidade, a fiscalização cidadã, poderiam ajudar a garantir que esse tipo de iniciativa, uma vez que saia do papel, realmente continue, que tenha eficácia a longo prazo, independentemente de quem está na prefeitura ou das mudanças políticas que sempre acontecem. É algo para se pensar, né?